toque na mão. A firma é draw pela ordem, no herdeiro do conteúdo do carro forte. Pobre mas nome, tá pra ser lobo cordeiro. Canto pro gueto brasileiro, do branco e do preto. A ideia é forte do pastor, até o bruxo. Maloqueiro de responsa, o coringa no truco. Pra escrever o que fere, mais do que arma. O promotor inocentado depois das 12 balas. Pô, se eu pudesse mudar o script, vai moleque produtor. No desenho sobrevive, de azul o céu, o mar e a sua casa. Faz o sol brilhar na aquarela encantada. Marrom pelo chão, preto na sua mão. Qual a cor da lágrima, se o vermelho é o coração? Nego, tudo de boa, favela, paz, amor. Saúde pro doente, formação pro doutor. Nos pelou de SP, então Deus tá comigo, levantou, amém. Agradece que tá vivo. Forte como tiro letal, é a bactéria. Serviço da inteligência no QG da guerra. O time pela ordem, vivão, é sucesso. Estrofe por estrofe, no certo, pelo certo. Adia o funeral, desmarca meu caixão. O barato vai ser feito, nem que for com a mão. O som arrebenta a fronteira, através da palavra. O que tá escrito aqui, fere mais do que bala. A paz, sei que faz, planta a mão no coração. O barato vai ser feito, nem que for com a mão. O som arrebenta a fronteira, através da palavra. O que tá escrito aqui, fere mais do que bala. A paz, sei que faz, planta a mão no coração. O barato vai ser feito, nem que for com a mão. Bilhado aqui é mato, errado nunca é certo. Nem todo doido é João status, traz honra ao mérito. No pique, no estilo, na pose, na mal postura. Registra só a malícia, nega, fé, armadura. Transita em silêncio, se joga com a sorte. Passo largo no vale da sombra e da morte. Não é o crime nem o creme, traidor não é daltônico. Na corte dos vilão, vou falar de amor platônico. Nós tá na correria. Sente os falantes, te impressiona nos decibéis. Não vim pra posar, nasci pra carregar os ferros. Marco passo no ar do trabalho, sempre pelo certo. Sou franca atirador, sou réu e missionário. É quente como sou, linha de frente lendário. É o dom a picadilho, dialeto pra missão. O amor pelo peito, engatilhado o coração. Vai vendo a sintonia, é o preço do amor. Ser kamikaze sofredor, não é contemplador. Pelo amor, pelo ódio, pelo preço da conquista. É usar da coerência, sem acabar com a vida. Brindar a esperança, nunca é tarde. Pra tudo um recomeço, a vida imita a arte. Das trevas uma luz, conduz nossa façanha. Tarda mas não falha, o justo ganha. O som arrebenta a fronteira através da palavra. O que tá escrito aqui fere mais do que bala. A paz sei que faz, planta a mão no coração. O barato vai ser feito nem que for com a mão. O som arrebenta a fronteira através da palavra. O que tá escrito aqui fere mais do que bala. A paz sei que faz, planta a mão no coração. O barato vai ser feito nem que for com a mão. Mandando a rima, sinto a real liberdade. A mente articulada e o tom de agressividade. Do mais oculto, anonimato, expum pra somar. O combatente louco que não deixa de acreditar. As ruas foram minha formação. As dificuldades envolveram minha aptidão. As barreiras foram criadas pra ultrapassar. Uma conquista é o sentido que eu vou marchar. Na ofensiva minhas tropas estão avançando. Se a guerra for bélica, tô me armando. Que a tendência destrutiva não seja parte de mim. Que a fé me inspire até o fim. No país da mentira, eis a revelação. Sou periculoso, formador de opinião. Os oprimidos vão contra-atacar a opressão. Os soldados do rap em prol da conscientização. O som arrebenta a fronteira através da palavra. O que tá escrito aqui fere mais do que bala. A paz sei que faz, planta a mão no coração. O barato vai ser feito nem que for com a mão. O som arrebenta a fronteira através da palavra. O que tá escrito aqui fere mais do que bala. A paz sei que faz, planta a mão no coração. O barato vai ser feito nem que for com a mão.